Esse é o DJ N Beat, esse é o DJ N Beat, esse é o DJ o mais procurado. Moça da massa no porte, S Max no bolso. Elas quer ver nós Glock, de PCX pelo morro. Vou lançar aquele corte, mas tá bonito e cheiroso. Ia no beco mais tarde pra tá na base do morro. E vem sentando, vem fudendo, vem sentando, vem sentando, vem fudendo, vem sentando, vem. Bate com a bunda quebrando, com a bunda, bunda quebrando, bate com a bunda quebrando, com a bunda quebrando, bate com a bunda quebrando, bate com a bunda quebrando, bate com a bunda quebrando, com a bunda, bunda quebrando. Costa nela, prende, puxa, fica só no rebolado. Costa nela, prende, puxa, fica só no rebolado. Vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, vende quatro, fica só no rebolado. Balança, balança, perereca, vai balança, balança, perereca, vai balança, balança, perereca, vai balança, balança, balança, perereca, vai balança, balança, perereca, vai balança, balança, balança, balança, balança, balança, perereca. Vem sentando, vem fudendo, vem sentando, com a bunda quebrando, vem sentando, bate com a bunda quebrando, vem fudendo, com a bunda quebrando, vem sentando, bate com a bunda quebrando.